du elektronisch sein, schalt hier ein. Ihr hört TIDE 96.0 über Antenne auf 96.0 oder im Hamburger Kabelnetz auf 95,45 MHz. TIDE 96.0. Immer anders. TIDE ist toll. Echt Hamburg, echt TIDE 96.0. Uma muito boa tarde, você está direto com a Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Hamburgo, do bairro de Mundesburgo, na Rádio Pública de Hamburgo, que se chama TIDE. TIDE no Brasil se chamaria Rádio Maré. Por falar em Maré, um grande abraço para a rapaziada do Afro Reggae, lá da Maré, no Rio de Janeiro, e para o pessoal dos Alagados, lá em Recife, que já não é mais alagado porque fizeram saneamento. Um bom dia para todo o Brasil e especialmente para minha mãe, Dona Aurora. E a Ziazine by Rádio Mamaterra, anisendo em Deutsch und Portugiesisch Sprache. Via rede em Fugesamte Velte unta www.tidi.de. Eine Sendung, die wir versuchen zusammen mit Freunden aus Berlin, Stockholm und Rio de Janeiro ein Netzwerk zu bauen über die gesamte Welt. Heute unsere Sendung haben wir eingeladen eine Brasilianerin, die Arbeit mit Gesundheit. Und wir werden über dieses Thema weiter sprechen. Aber zwischendurch ein Musik von Sergio Chiavazzoli, die zusammen mit Arthur Maia, die hat gerade gespielt in die Empfang von unserer Sendung, sind die Musiker von Gilberto Gil. Gehen wir mit Sergio Chiavazzoli. Alô, alô, Chiavazzoli em Niterói, Brasília, Rio de Janeiro. Mas que maravilha, Sérgio Chiavazzoli, de Niterói, da minha cidade querida, meu querido Sérgio, com a música, com tudo em cima. Que beleza esse pessoal da Cantareira, esse pessoal de Niterói. que está escutando diretamente de Hamburgo o programa Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque português e brasileiro, mas de Niterói, aquele sotaque que a gente só aprende nas favelas e nos morros do Rio de Janeiro e no botequim do Seu Manel. Porque quem não aprende a falar no botequim do Seu Manel, a pedir um bagaço, a pedir um tremoço, não entende o que quer falar o português carioca. Viazinho de Bahia, Rádio Mama Terra, Nizendo em Deutschland, português, se esprarre, dizendo, esgevidment fu alle Indiana von Brasília, de momento se indiane a schwungum, vai de denken und die arbeiten viel, zusammen mit viele organisationen, die unterstützen diese Gruppe. Wir haben gerade ein Besuch bekommen hier bei Tide. Diese Tide, diese Radiosendung hier, ist ganz wichtig für die gesamte Bevölkerung aus Hamburg. Wir haben hier Isis, diese deutsche Brasilianerin, die macht ein Praktikum. Guten Tag, Isis. Hallöchen zusammen. Oh, super. Was machst du hier bei Tide? Ja, wie du gesagt hast, ich mache ein Praktikum jetzt über die Ferien bis zum 14. August. Und ja, gerade bin ich dabei, unseren zwei Ferienakademie-Teilnehmern ein bisschen Tide zu zeigen. Gefällt es euch denn? Ja. Ja. Und wie funktioniert das, diese Tide-Akademie für die jungen Leute in den Ferien? Na, kommt her, erzählt. Traut euch. Wir sind ganz schüchtern, nicken hier, von wegen, nee, bloß nicht. Genau, die trauen sich nicht. Aber du bist hier in Hamburg geboren. Genau, ich bin hier geboren und danach nach Brasilien mit 6 wieder zurück. Ja, das ist super. Das sind wie meine Kinder, Papolo und Moema. Die viele Leute von dieser Sendung haben schon letzte Jahre viel gehört, weil Moema hat auch einen Bundespreis bekommen aus Moderatorin mit seinen 13 Jahren alten damals. Aber jetzt ist in São Luís, in Brasilien, in einem Schulaustausch. Und sie wird da ein Jahr bleiben. Und hast du Freunde von brasilianischen Freunde hier in Hamburg, Isis? Ja, habe ich. Über Eltern halt, die mit anderen, also über Eltern, die Kinder haben, dadurch habe ich die kennengelernt und ja. Sind aber nicht so viele. Ich habe mehr oder überwiegend Deutsche mit Hülchen, also ein bisschen Mischmasch, mal Türken, mal Russen, mal. Also multikulturelle Freunde habe ich. Eigentlich, du bist eine multinationale Stadt wie Hamburg, ja, genau. Ne? Und die Sprache, hast du auch Portugiesisch gelernt, claro? Ja, natürlich. Meine Eltern sprechen fast nur Portugiesisch zu Hause mit mir. Também consigo falar em português, só que por causa dos dois aqui, a gente quer falar alemão. Ja, wunderbar, wunderbar. Aber das finde ich toll, weil die Kinder, die lernen zwei Sprachen, haben viele Möglichkeiten in die Arbeit, Markt heutzutage in der Welt. Ne? Ja, in Brüssel, man schafft nicht, einen Job zu finden, ohne drei Sprachen zu beherrschen. Wenn vier, noch besser. Ne? Und bist du jetzt in Schule? In welcher Schule bist du? Ich besuche das Gymnasium Hamm. Ich habe noch ein Jahr Schule und danach habe ich mein Abitur hinter mir. Und eigentlich wollte ich ins Ausland gehen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich mache hier mein Praktikum, weil ich gerne im Medienbereich arbeiten möchte. Und ich muss gucken, ob ich im Radio oder im Fernsehen. Aha, du bist schon eingeladen, zu Mama Terra zu kommen. Wir brauchen junge Leute. Ich bin schon über 18 Jahre alt. Aber wir versuchen, mehr junge Leute bei unserer Sendung zu haben. Ich komme gerne, wenn ihr mich ruft, dann bin ich sofort da. Das ist aber super. Und für dich und für die Schule, die hier sind, wie heißt du? Kismet. Kismet. Und du? Hikmet. Kismet und Hikmet. Das macht schon Musik. Kismet und Hikmet. Das ist schon eine, können wir anfangen, Hip-Hop hier. Wunderbar für euch. Ich mache eine Musik aus Minas Gerais, ein Bundesstaat von Brasilien. Milton Nascimento, Tambores de São Luís, Alfa Manequinda dizendo em São Luís, em Brasília. Mil tambores e as vozes do além. Morro velho, senzala, casa cheia, repinica, rebate, revolteia. Trovão no céu é candeia, era bumbo, era surdo e era caixa. Meia volta e mais volta e meia, cocotó, trem de ferro e uma luz, procissão, chão de flores e Jesus. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. Era couro batendo e era lata, era um sino com a nota exata. Pé no chão e as cadeiras da mulata, e o futuro nas mãos do menino, batucando por fé e destino. Roupa em riacha lavadeira, ritmando de qualquer maneira. E por fim o tambor da musculatura, o tum-tum ancestral do coração. Quando chega a febre ninguém segura, bate forte até sangrar a mão. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. Seus tambores nunca se calaram. Nascimento na Rádio Mama Terra com Tambores de Minas. Vocês vejam só, eu com a minha saudade das minhas filhas Papoula e Moema, que estão em São Luís, anunciei que o Milton Nascimento iria tocar Tambores de São Luís, mas não foi vacilo, foi meu coração arrebentado aqui nesse programa. Alô, alô, pô, Papoula e Moema, tô aí sempre ligado em vocês. Vocês estão na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão, com sotaque brasileiro de Niterói. Via Zindbay, Rádio Mama Terra, dizendo em Deutsch und Portugiesisch Sprache. Heute dizendo, hat nicht die deutsche Moderatorin, Ortrungutike, die Marte ein kleine Fortbildung in die Zeit. Aber ab nächste Woche wahrscheinlich ist es wieder da. Die Musik, die ihr haben gerade gehört, heißt Tambores de Minas von Milton Nascimento. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, weil ich habe gesagt, vorher, dass diese Musik heißt Tambores de São Luís. São Luís ist eine andere Hauptstadt in Nordbrasilien, wo meine Kinder Papoula und Moema sind. Deswegen habe ich den Stadt in Brasilien getauscht. Aber in São Luís und Maranhão, im Maranhão, wie in Minas Gerais, es gibt auch tolle, tolle Musik. Und wir bleiben bei Radio Mama Terra 96.0 bei Tide, die Bürgerkanal von Hamburg. Gehen wir jetzt in Portugiesische Sprache mit unserem Gast heute, Adriana Carvalho. Ok, boa tarde, Adriana. Como é que tá você? Você está aqui no nosso programa hoje porque você faz parte também das discussões dos brasileiros aqui na cidade sobre a nossa vida aqui. O que você faz atualmente? Gesundheitswirtin significa gerente de saúde. Em português pode-se dizer que é médica sanitarista. Sim. E você tem trabalhado aqui ou tem já muito tempo? Como é? Ou está terminando o curso agora? Como é que é? O curso eu acabei de terminar, mas eu sou enfermeira. Já sou formada já tem 10 anos. E fiz o curso superior como médica sanitarista. Aqui na Alemanha não é uma especialização, é um curso extra. Ah, sim. Muito bom. E a tua experiência, você chegou até a nos conhecer, foi através do Conselho de Cidadão aqui de Hamburgo, né? Foi o Conselho de Cidadão que me mandou quando eu fui atrás da community, a brasileira, para saber quais são as necessidades de saúde que a comunidade brasileira precisa. Sim. Foi quando me passaram para a Mama Terra e para o Quilombo. Ah, maravilha. Então significa que a rede Tamanco, a rede Tambor está funcionando aqui na cidade. Com certeza. Maravilha. E qual a sua experiência na área de saúde aqui, junto não só aos brasileiros, mas junto aos migrantes, às mulheres? Você tem conhecimento na sua experiência de trabalho, como é que funciona o atendimento de saúde aqui em Hamburgo? Tenho. Para os estrangeiros agora. Exatamente. Os estrangeiros podem se dividir em duas classes. Os que têm o plano de saúde, que esses vão ao médico regularmente, normalmente, e tem os que não podem ir ao médico por não terem planos de saúde. E para esses, a situação fica sempre meio difícil. Tem certos órgãos que oferecem de graça um serviço ou outro, mas não é para todos. E não é para todas as doenças. Tem também outros órgãos que não são governamentais que ajudam pessoas que não têm plano de saúde. Então, para o pessoal do Brasil que está nos escutando agora, seria bom explicar um pouco como funciona o sistema de saúde aqui. Praticamente, existe um chamado sistema de saúde obrigatório para toda pessoa que trabalha ou para toda pessoa autônoma. E há um desconto na faixa de 19%, 19,5% do salário da pessoa que é aplicado para o sistema de saúde. É um sistema de saúde que tem funcionado muito bem até agora, mas quem não tem trabalho ou quem não está numa situação não regularizada, essa pessoa não participa do plano de saúde. O plano de saúde atende praticamente 95% da população alemã. Não é o caso dos Estados Unidos, que não chega a 40% da população. Mas, ao mesmo tempo, o plano de saúde aqui, o sistema de saúde, o sistema previdenciário daqui, ele não é fácil de você entrar se você não está, se você só está como turista ou só como visitante, tudo isso assim. Isso é para eu fiz essa explicação, Adriana, para que o nosso pessoal saiba mais ou menos como é a vida do brasileiro aqui. E você tem encontrado brasileiros sem seguro de saúde aqui? Brasileiro em si eu nunca mais vi, tenho que falar a verdade. São raras as pessoas que eu encontrei. Porque agora com a União Europeia abrindo, tem muitos outros estrangeiros que eu tenho entrado mais em contato, do leste europeu, de dentro da Europa também. Africanos tem-se também um pouco, mas os brasileiros não estão mais por aqui. Eu não tenho mais contato com eles. Exato. Você trabalha em algum lugar ou faz parte de algum grupo que trabalha com saúde aqui? Qual é o grupo? O grupo se chama, quer dizer, Amnesty for Women. Dentro tem o projeto TAMPEP, que nós trabalhamos com mulheres que aqui estão trabalhando. E nós fazemos a parte de prevenção de saúde e a orientação de direitos, de cidadania, ou de tudo. Ah, então seria o Anistia para Mulheres, né? Isso. O grupo Anistia para Mulheres, que vocês têm um tipo de atendimento especial. Isso é muito importante, porque muitas mulheres têm procurado o Quilombo Brasil exatamente para ter orientação, que tipo de médico procurar, e às vezes não tem domínio da língua, acontece muito isso. E fica complicado explicar para o médico. Existe algum tipo de atendimento nessa área, no Anistia para Mulheres? As mulheres não vão para nós. Nós é que vamos a elas. Nós fazemos a parte de street work. A gente vai ao encontro delas. Porque é mais fácil que a gente vá do que elas virem a nós, por conta de medo, de problemas com legalidade ou não. E tem também um serviço do governo alemão para doenças sexualmente transmissíveis, que é feito de graça, o exame, que se chama Casa Blanca, é na Max Brauerallee. Esse serviço é anônimo, qualquer um pode ir, e é de graça. Mas para serviços ginecológicos. Ah, isso é muito interessante e muito importante, para que as pessoas saibam, inclusive até turista pode ir se precisar. Se precisar. Exatamente, porque às vezes tem turista, e é uma coisa assim que as pessoas não sabem, tem turista que vem passear na Europa sem fazer um seguro de saúde. Aí leva uma topada, tem que ir no hospital para tratar lá de uma unha encravada e depois recebe a conta e acaba as férias. Porque aqui, quando tem que se pagar a saúde, não é muito barato, não. Não. Minha querida Adriana, vamos botar um pouquinho de música para o nosso pessoal aqui da Rádio Mama Terra. Mas antes eu vou fazer um pequeno resumo em alemão sobre o tema que estamos falando. Wir sind bei Radio Mama Terra 96.0 ein Sendung in Deutschland portugiesische Sprache. Wir haben gerade die Besuch aus Kastze von Adriana Carvalho, 18, aus Brasilien, die hier lebt in Hamburg und arbeitet sie zusammen mit Anistie for Women hier in Hamburg und unterstützt Frauen, die Gesundheit wesen. Und unterstützt Frauen in Bezug auf Bedürfnisse, die sie haben, Arzt zu besuchen. Und sie macht auch Streetwork hier in Hamburg. Und jetzt machen wir eine Musik von Margarete Menezes aus Bahia, Brasilien. Margarete Menezes mit uns hier in Hamburg. Sente o clima quente. É verão. Subindo a ladeira, vou tocando meu timbal. Chega fevereiro, me jogo no carnaval. Dá licença então, pode soltar o ragamaga, que tá bacana, tá legal. Oh, oh, eu quero um som para balar. Oh, oh, eu quero um som pra balançar. Oh, oh, eu quero um som pra sacudir o esqueleto. Tem o samba reggae, tem o afro pop também. Oh, oh, eu quero um som para falar. Oh, oh. Eu quero um som pra balançar. Oh, oh. Eu quero um som pra sacudir o esqueleto. É do meu jeito que eu vou dançar. Eu quero um som para balar. Oh, oh. Eu quero um som pra balançar. Oh, oh. Eu quero um som pra sacudir o esqueleto. Que beleza, Axé Verão, com a nossa querida Margarete Menezes, direto da Bahia para o verão de Hamburgo. Um verão que está arrebentando a boca do balão. Tô aqui bebendo água no canudinho, porque tá um calor muito brabo mesmo. Mas continuamos no nosso programa da Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Mais um pouco de música mandada pelo nosso querido Razadalto, que tá de férias, mas deixou empacotado pra gente muita música especial. Vamos continuar com a timbalada lá de Salvador. Vizinho bei Rádio Mama Terra, sexo não se snu, einzendo em Deutsch und Portugiesisch Sprache, via Haminger Horte, Margarete Menezes, mit Zoma Musik. Aus Bahia, Fudizoma, aus in Hamburg. Und wir gehen weiter mit Timbalada aus Bahia. Dá pra ler rua, dá pra ler mar, dá pra ler cigarro, dá pra ler... Mama Terra no verão com Timbalada. Alô, alô, Estocolmo. Alô, alô, Joca Neto. Alô, alô, Razadalto, que mesmo nas férias manda um material pra gente. Olha aí como é que eu falei agora. Eu falei igual no literal minha, mesmo. Que é mesmo. Nós não falamos mesmo, não. Nós falamos mesmo pra nossa rapaziada. Aproveito e mando um grande abraço pro meu querido Carlos. Carlos Angolano, negão angolano. Grande motorista de táxi aqui da cidade, que escuta sempre nossos programas. A partir de agora, em tudo quanto é programa, vamos ter música para o nosso amigo Carlos, o grande angolano, que está convidado para todas as reuniões de todos os discriminados do mundo. Fala, Carlos, escutei teu recado. Beleza pura. Via Zine by Rádio Mama Terra. Anizendo em Deutsch und Portugiesisch Sprache. Heute wir haben zu Gast Adriana Carvalho, Artistin aus Brasilien, die hier in Hamburg lebt. Und wir gehen weiter in Portugiesisch Sprache. Adriana, minha querida, nós estávamos conversando aqui durante a pausa sobre o sistema de saúde alemão, que existe algo como solidariedade. Como funciona isso? O que, que é isso de solidariedade? Essa solidariedade, como você falou, quem trabalha paga os 19% que você estava contando. E esses 19%, mesmo se a mulher dele está em casa, não trabalha, tem 5, 10, 15 filhos, a Caixa de Saúde vai assumir a parte de saúde para todas essas pessoas, esses dependentes desse trabalhador. E para quem não tem o plano de saúde, não tem como ser dependente de alguém, fica difícil. Aí realmente não tem a situação. Não tem a situação. Ou a Secretaria de Saúde assume certas coisas, como a parte de desemprego, que eles assumem também uma certa parte do programa de saúde, mas a sociedade aqui é toda voltada para pessoas trabalharem. Exato. Então, mas no caso que a pessoa esteja desempregada, ela também tem um seguro do Ministério do Trabalho, né? Tem o seguro do Ministério do Trabalho, que ele não é para sempre. Exato. Ele também não acaba, mas ele também não é o melhor de todos. Exato, é viver a pão e água, a pão e água e aspirina. Para as necessidades básicas. Realmente não é fácil, mas outra coisa que nós estamos conversando é sobre o turista que vem aqui para a Europa sem um seguro de saúde, né? Essa pessoa vive sob risco aqui, mesmo por 3 meses. É, por 3 meses. Eu acho que poderia sempre pensar nesse seguro de saúde. Custa 6 euros no máximo. É por dia, exato. Por dia? Não, você paga os 6 euros e tem o tempo. Assim? Que onde é esse seguro por 6 euros? Não, 10 você não dia. Tem certas. Você não precisa pagar por dia, não. Tem mais barato. Isso lá no Brasil? Não. A pessoa sai do Brasil? Tem certos pacotes que você consegue. Ah, já vem no pacote no de pacote viagem. No pacote de viagem você tem esse seguro de saúde, mas tem que fazer, tem que dar entrada. Você não pode agora querer fazer. Exato, exato. E você comentou de um que pode se fazer. É, esse dias. Daí é geralmente aquele seguro que a pessoa paga para o médico e depois tem um reembolso, né? Deve ser por aí. É, mas esse fica caro. Esse é caro, né? Esse fica muito caro. É o que se recomenda geralmente para um turista que venha para a Europa, ou pelo menos para a Alemanha, é que tem 48 horas para fazer um seguro especial aqui. Ele custa na faixa de 100 a 130 euros e geralmente é feito aqui numa associação de motoristas, é o chamado ADAC, ADAC aqui da Alemanha, e a pessoa tem 48 horas para fazer esse seguro. Então é o seguro mais barato que tem por aqui e ao mesmo tempo, aqui não estou fazendo propaganda, porque o seguro a pessoa escolhe, inclusive a firma que vai fazer. Mas é o seguro de saúde que vale por 3 meses e que realmente garante todo tipo de tratamento de saúde durante um período que a pessoa está aqui na Alemanha. E seguimos com música na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Via Zine by Rádio Mama Terra, anizendo em Deutsch und Portugiesisch Sprache. Heute unsere deutsche Moderatorin ist nicht dabei, weil sie macht ein Fortbildung in Yoga Lehrerin. Auch drum gut geht ein dicker Kuss für dich. Und heute diese Musik, wenn du hast die Pause bei deiner Fortbildung. Gehen wir, acende a luz. Chiclete com banana. Chiclete com banana. negra cor, meu irmão. Acende a luz, apaga a luz. Acende a luz, aê, apaga a luz, aê. Acende a luz, aê, apaga a luz, aê. Acende e mata a sede, que o carnaval é bom. Pra quê? Pra beijar na boca, é. Pra beijar na boca. E vai deixando nossa dor. Acenda a luz aí, Timbalada, rapaziada, Chiclete com Banana, que desculpe, Chiclete com Banana, tô aqui dando furo hoje, é que tá muito quente aqui em Hamburgo. Você está na Rádio Mama Terra 96.0, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Aproveito para mandar um grande abraço para Jorge da Silva, para Carlos Medeiro, para o Adame, para Maria Alice, para o Januário Garcia, para Cristina Ramos, todo esse pessoal que esteve na sexta-feira passada na festa do IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, que foi fundado em 1975 e que agora está renascendo das cinzas. Beleza, coisa muito boa. Lá que foi a sede do nascimento do SOS Racismo do Brasil, o primeiro escritório do SOS Racismo no Brasil, ainda na década de 80, hoje se fala muita coisa no Brasil, mas naquela época sobre racismo, mas naquela época não se falava quase nada, se não fosse um pequeno exército de Preta Leones, que vocês já ouviram falar do Branca Leone, né? A gente chamava do exército de Preta Leones, que ou seja, eram as leoas, Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, Ana Felipe Garcia, Cristina Ramos, Maria Alice, realmente era um grande agito nesse período no Brasil, em que o Brasil começou a reconhecer a sua cor. Mas seguimos no nosso programa, e vou falar agora um pouco alemão. Wir sind bei Radio Mama Terra, ein Sendung in Deutsch und Portuguese Sprache, heute mit über den Thema Gesundheit Wesen für Brasiliana, und andere aus Länder hier in Hamburg. Unsere Modell der Turin Ortrungutige leider ist nicht heute bei unserer Sendung, weil sie macht eine Fortbildung. Aber nächste Woche sie ist wieder dabei. Gehen wir weiter in portugiesische Sprache. Minha querida, nós seguimos aí na nossa conversa sobre saúde e sobre a vida do brasileiro. Como é a vida do brasileiro para você aqui em Hamburgo? Em relação a? A tua vida. Como é que você chegou aqui? Como é que você chegou na Alemanha? A minha história não é típica, como de muitos brasileiros, não. Meu marido, ele foi convidado para trabalhar aqui, numa empresa de navegação. E nós viemos para ficar no início 2 anos. Nós temos uma filha, que na época tinha 2 anos e meio. E nós fomos ficando. Depois de 2 anos achamos bom e fomos ficando. E hoje em dia, no meio nesse caminho, a firma foi vendida para uma firma alemã. E ele passou a trabalhar numa firma alemã. Isso já são 18 anos. Realmente um tempão, né? Muito tempo, é. Uma vida, né? É uma vida. E eu tive que estudar, fiz o meu curso, fiz tudo aqui. Então você não veio pensando em ficar tanto tempo? Não, não. Isso significa fazer das possibilidades a melhor coisa possível. Então isso daí, então pode-se dizer que é uma coisa típica do brasileiro. Eu não conheço muito poucos que chegam dizendo que vieram para cá para ficar. Não, ninguém chega falando para ficar para sempre. Mas é algo típico do migrante, né? Vem para dar um passeio, ou vem para fazer um trabalho, um estudo durante um tempo e fica, né? Tem até um amigo meu, o Mário Corveiro, que sempre fala aqui. O tempo que nós ficamos aqui é o tempo da nossa dívida. Ou seja, você vai ficando, vai fazendo dívida, e para pagar tu vai ficando, e para continuar tu vai fazendo mais dívida e tu vai ficando. Com certeza. Na realidade, é um sistema que lembra muito as fazendas do interior do Brasil, que você fica devendo ao dono da fazenda, ao armazém, e tu não consegue sair nunca de jeito. Sai. Nunca mais sai. Mas eu acho que nesse não é o caso. E como é que é o teu relacionamento com brasileiro? É que você tem relacionamento com brasileiros, você conhece brasileiras e brasileiros aqui? Eu conheço muitos brasileiros. Mas o que acontece com muito imigrante que chega aqui, você chega e entra em contato com um grupo. Esse grupo, você conhece muitos brasileiros por conta de não conhecer a língua, não falar a língua, é com eles que você anda. Depois, conforme o tempo vai passando, e a língua, você começa a dominar mais a língua, aí entra mais a parte alemã, você começa a conhecer o vizinho, conhece o amigo do curso de alemão, e vai deixando de lado, vai se integrando mais. Até que teve uma hora que eu não tinha mais quase ninguém. Tinha, assim, algumas muito, muito íntimas, amigas brasileiras. E conhecia, assim, as pessoas de vista. E você acha que isso é uma coisa normal que acontece com o migrante? Houve algum motivo especial para você passar a só ter contato com alemães? Não. O que acontece também é que muitas pessoas vão embora. As pessoas não ficam aqui por muito tempo, não. Às vezes dura assim 5, 6 anos e voltam. Então, às vezes, eu me sinto assim, o último brasileiro em Berlim, a própria, em Hamburgo. E você perde muito contato. Agora, com a firma, que teve um intercâmbio muito grande nos últimos 5 anos, eu conheci muitos brasileiros. Em 2 anos, eu conheci mais de 30 pessoas que vieram, fizemos amizades e foram embora. Aí, de repente, eu me vi sozinha. Não tinha mais. Então, tem que ter muita amizade na terra para poder não ter aquela sensação de que e agora? Foi todo mundo, voltou todo mundo, estou sozinha de novo. Sei. E você tem uma filha, né? Que você tenho. Falou. Tenho. E como é que foi a educação dessa filha aqui? Ela se chama Cristina. A Cristina, quando veio, ela falava português. E em casa a gente só conseguia falar português. Ela ficou 1 ano, que eu digo assim, nos parquinhos, brincando, muda. Ela não sabia falar nada. E depois ela entrou no jardim de infância e lá começou a parte alemã. Aí ela aprendeu o alemão. Então ela tem as duas línguas separadas uma da outra. Da porta de casa para dentro é Brasil. Da porta de casa para fora é Alemanha. Sim, então ela aprendeu as duas línguas. Ela aprendeu, ela fala as duas línguas. Maravilha. Ok, vamos seguir com a música maravilhosa chamada Bambolê. Via Zindi by Rádio Mamaterra, Nizendo em Dote, em português, Sprache, by Tides, Ex-Nonsi-Schnu, Aedeburga, Canal von Hamburg. Via Zindi, Reuter, Fast, Auschlitz, em português, Sprache, vai unser Moderatorin, Ortrun ist nicht da. Aber ich kann ein kleines Resumé machen, über diese kleine Interview mit Adriana Carvalho, die arbeitet hier in Hamburg seit 18 Jahren. Sie ist hierher gekommen mit ihrem Mann aus Brasilien zu arbeiten in einer Firma Metallindustrie oder Mercantil? Wie? Não, é uma empresa de navegação. Ah, sie arbeitet mit einer Reederei. Sie arbeitet mit einer Reederei aus Brasilien oder einer internationalen. Sie verkauft und dann ist sie jetzt eine deutsche Reederei. Und sie, der Mann arbeitet bis heute in dieser Firma, die sie jetzt eine deutsche Firma. Und sie hat auch erzählt über die Erfahrung mit ihrer Tochter, weil sie sind gekommen hier vor 18 Jahren mit den Kindern, die war damals 2 Jahre alt und die ist auch erzogen in 2 Sprachen. Das ist eigentlich fast wie eine Muss bei den Brasilianern hier in Hamburg. Wir versuchen wirklich die ganze Zeit, 2-sprachige Kinder zu erziehen. Wir haben auch die Chance hier gehabt und wir haben diese große Möglichkeit zu haben, eine Schule, die heißt die Gesamtschule Rudolf Hoss, wo unsere Kinder können auch 2 Sprachen lernen, die ganze Zeit, seit 5 Jahre alt. Und wir gehen mit der Musik von Bambolê aus Bahia. Wunderschön, hören wir. Carlos Vizzi. Meu amor, você de É isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, hoje escutando música da Bahia, música de carnaval, para aproveitar o verão aqui de Hamburgo. Rádio Mama Terra é aquela rádio em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo. Começamos a nos despedir. Adriana, um grande abraço para você. O que, que você gostou de estar hoje aqui com a gente? Como é que é? Ah, foi muito bom, foi uma experiência única. E para quem que você tem que mandar um beijinho lá no Brasil? Ah, eu mando um beijo para todos os brasileiros, que eu estou com muita saudade. Em setembro estou chegando aí, para curtir mais um pouquinho do verão. Ah, isso é muito bom. Eu vou colocar, então, e você tem parentes lá onde? Em Goiás, né? Não, eu cresci em Brasília. A maioria dos meus parentes estão em Brasília. Oh, incrível. Eu nasci no Rio. Ok. Então, um grande abraço para todo mundo. E a Varen bei Rádio Mama Terra. Zex non sis nu, einzendo in Deutsch und Portugues sis prahe. Suferapshiron, Gilberto Gil. No woman, no cry, in Portugueses. Bis de next mal. Um grande beijão, outro. Falou, Papole Moema. Um beijão pro Maranhão. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Bem que eu me lembro da gente sentada ali. TIDE 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 29. Juli 2009. Um 19 Uhr sendet Sounds of Sin die Sendung mit der etwas anderen Musik. Elektronische und entspannte Klänge zum Feierabend, präsentiert von Michael Völkel und Steffen Thieme. TIDE 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 30. Juli 2009. Nachrichten für Frühaufsteher hört ihr ab 6 Uhr. Um 6.15 Uhr hört ihr das Gedicht der Woche, Wilhelm Müllers, Der Lindenbaum. Aktuelle Nachrichten aus Hamburg und dem Rest der Welt gibt es ab 7 Uhr. Das Format Radio ist tot. TIDE. Immer anders. Hi, hier ist Janine Kunz.